fim. Quem manda aqui? Quem manda aqui é a galera do chapéu. Quem manda aqui é a galera do chapéu. Quem sabe dá um passo de cowboy, levanta suas mãos pro céu, grita bem alto, eu quero ouvir. Quem manda aqui? Quem manda aqui é a galera do chapéu. Quem manda aqui é a galera do chapéu. Quem sabe dá um passo de cowboy, levanta suas mãos pro céu, grita bem alto, eu quero ouvir. Quem manda aqui? Quem manda aqui é a galera do chapéu. Quem manda aqui é a galera do chapéu. Quem manda aqui é a galera do chapéu. Mais uma! Eita, Girigeno! Juntos, sempre juntos na viola. Homenageando a boa música sertaneja do Brasil. Muito bem, senhoras e senhores, 7:10. Ótima manhã de sexta-feira para todos. Bom trabalho, amigo motorista. Uma ótima viagem aí para você. Muito obrigado a todos que estão aí ouvindo, né, o nosso programa de rádio em casa, no carro, no trabalho. Vamos juntos aqui na nossa viagem musical. Você já tá participando, você já tá interagindo, já tá mandando mensagem pra gente aqui na viola no 11 São Paulo 993614924. 11 São Paulo 993614924 é o zap da viola, ou então lá no Instagram, no arroba Milton Bardelli Oficial. Eu já vou mandar alô lá no arroba Milton Bardelli Oficial, é o nosso Instagram, pode seguir, mandar sua mensagem, que a gente já vai mandando alô pra você aqui. Deixa eu mandar um beijão aqui pra amiga Kelly Alves Garcia de Souza. Alô, Kelly! Um abração pra você, minha amiga. Obrigado pela sua audiência com a nossa Viola História, no especial do Girigeno. Um ótimo final de semana. Amiga Glaucia de Tambaú, bom dia, Milton, tudo bem? Mano, eu tô bem, mas ontem eu fui na fisioterapia, rapaz do céu, a mulher lá, ontem a fisioterapeuta Maiara, né, rapaz do céu, acabou comigo, velho, nossa mãe do céu, né, tá meio sedentário falado pra mim aqui hoje, eu falei, eu tô um pouquinho, né, mas o que vai fazer, né, a gente vai fazendo o que dá, né, Glaucia? Ô Milton, manda um abraço pro meu marido Daniel, os meus filhos Maria Fernanda e Pedro Augusto, para todos que estão na escuta do programa. Hoje estamos aqui no Tapetão Preto, adoramos aí Girigeno. Boa viagem, meus amigos, boa viagem para vocês aí, curtindo a Viola História. Ô Zimba, tá fácil não, hein, Zimba? É, rapaz, depois dos 40, eu falei para você, depois dos 40, meu amigo Zimba, o negócio o bicho pega. Amiga Jandira tá com a gente, bom dia, querido amigo Milton Bardelli. Abençoada sexta-feira, um ótimo final de semana, com muita proteção divina, beijos no seu coração. Tudo de maravilhoso pra você e sua família. Sou ouvinte de Andira, dos Anjos Mota, da Serra da Cantareira, em Mairiporã. Beijo, minha amiga. Quem mais tá com a gente? Eliane Tony tá com a gente. Bom dia, Milton. Gostaria de ouvir a música As Águas do São Francisco com Girigeno. Ofereço ao marido Rodrigo, Anice Marcondes e a todos os ouvintes. Sextou, Milton. Eita lasqueira. Beijo pra todo mundo aí, minha amiga Eliane Tony. Maria no Tatuapé. Bom dia, Milton. Girigeno também é muito bom. Estamos aqui no Tatuapé, sextou. Obrigado, Milton. Eu que agradeço, Maria. Obrigado você pela audiência, minha amiga. Obrigado pela mensagem aqui na nossa Viola História. Meu amigo Aristide Santos. Ô, Milton, meu amigo, bom dia. Tudo bem? Sexta-feira animada com o Girigeno. Se possível, toque toalha branca. Grande abraço, abençoado final de semana para todos vocês aí, para seus ouvintes. Obrigado, Ari, para você e para sua família também, viu? Para todos aí em Santo Antônio do Jardim, muito obrigado pela audiência. Tem áudio na viola, tem áudio. Bom dia, Milton Bardelli. Bom dia. Marcão Careca. Fala, de meu Santo parceiro. Antônio do Jardim. Beleza. O Girigeno é bom, hein? Não é? Gostei dessa. Manda um modão para nós legal. Bebo pra caralho. É isso aí, Milton. Sextou. Valeu. Bora dar aquela corridinha, fui. Valeu, meu amigo, boa corridinha, boa atividade física aí, meu amigo Marcão, bom final de semana, boa sexta-feira. Já eu mando mais alô. Deixa eu começar a contar a história do Girigeno, que o programa é rápido, né? O programa vai pra lá, pra cá, toca moda, interage, né? Conta história e bora nós aqui que o Abininho já tá na área. A história da dupla sertaneja Girigeno é marcada por diferentes formações, mais de 50 anos de carreira e um legado de sucesso que mistura sertanejo, forró e humor. A dupla foi formada em 1970 pelo Sebastião Ribeiro de Almeida, o Gino, e o Geraldo Alves dos Santos, o primeiro Gino. Naturais de Minas Gerais, eles se conheceram quando o Gino decidiu então seguir carreira musical após o fim de uma parceria anterior. Durante décadas, a dupla conquistou o Brasil com seu estilo divertido e dançante. Toalha Branca. Todas as noites venho nesta casa para dar fim na minha tristeza. Todos sabem a hora em que chego, deixa reservada num canto esta mesa. Manda retirar as outras cadeiras para ninguém sentar a meu lado. Se ela não pode vir sentar comigo, não senta ninguém, nem mesmo um amigo, pra não ver chorar este embriagado. Na toalha branca da mesa em que bebo, escrevo o nome da mulher que amo. Fumo um cigarro e peço mais uma, quando estou de fogo o resto eu derramo. Já sabe que eu não dou valor nenhum em minha vida. Sabe também o que aconteceu, porque perdi minha mulher querida. Por uma mentira ela foi embora. Diz que também chora, magoada e ferida. Sofro aqui sem ela, esta dor que não sara. Aqui nesse bar já enchi a cara, mas não esqueci o amor desta bandida. Na toalha branca da mesa em que bebo, escrevo o nome da mulher que amo. Fumo um cigarro e peço mais uma, quando estou de fogo o resto eu derramo. Mesa em que bebo, escrevo o nome da mulher que amo. Fumo um cigarro e peço mais uma, quando estou de fogo o resto eu derramo. A Viola e a História. Muito bem, senhoras e senhores, é isso, é isso. E agora é hora boa para você aí que tá do outro lado do rádio prestar atenção, porque é hora de prestação de serviço no rádio, no nosso programa de rádio, trazendo aqui a palavra do meu amigo Abner, que já tá com a gente aqui, vai falar um pouquinho desse produtaço, nosso apoiador cultural, o nosso creme me dê mais. Meu amigo Abner, tudo certinho, Abininho? Tudo certinho, Milton Bardelli, com você? Tudo em ordem? Tudo em ordem, graças a Deus. Explica pra gente, quem tá ouvindo a gente pela primeira vez agora, não sabe o que é o creme MD, explica o que é o creme MD+, Abner! Olha, o creme MD+, ele é um creme feito com ervas medicinais e componentes naturais, onde nós selecionamos aí os mais poderosos analgésicos e anti-inflamatório natural. Aquelas ervas que contêm mais substâncias, né? Para te ajudar no seu dia a dia. E isso o creme MD tem feito aí há mais de 20 anos. Nós pegamos aquelas ervas medicinais que os nossos pais e avós já utilizavam lá no passado, né? Arnica, o barbatimão, o mentruz, castanha da Índia, o própolis, o óleo de melaleuca. Todos esses componentes, ele tem substâncias que além de aliviar a sua dor, desinflamar o local da dor, também, meu amigo, minha amiga, o creme MD melhora aquela a corrente sanguínea, né? Uhum. Aquela, muitas das vezes, sente aquela má circulação, aquele peso nas pernas. Você, meu amigo, minha amiga, não precisa ficar aí sofrendo com essas dores, com esse incômodo, com aquela tensão muscular, que muitas das vezes atrapalha no nosso dia a dia. Quer fazer alguma coisa, não consegue, quer ir em algum lugar, também não dá para ir, porque tá doendo aqui a coluna, aquelas pernas doloridas, aquela tensão muscular que a gente fica ansioso, né? A gente fica, depois fica tudo travado, verdade, né? Faz uma massagem com o creme MD+, e você vai ver que ele vai dando aquele alívio, aquela sensação de relaxamento. É o que o creme MD faz, Milton. Há mais de 20 anos na vida de milhares de pessoas que usaram, experimentaram e hoje não deixa mais faltar em casa. E além de usar, experimentar e de não mais faltar em casa o creme MD, essas pessoas que entendem a importância de ter esse nosso produto em casa, esse produtaço que é o creme MD+, acaba indicando para outras pessoas da família, do convívio social, do trabalho, para ter essa qualidade de vida melhor e maior, fazendo uso do poderoso MD. Claro que a gente entende que quem está sofrendo com esse incômodo, com esse desconforto, com a tensão, tem pressa. E aí a pessoa o que faz? Parte para a automedicação, que a gente sempre fala aqui nos nossos programas. A automedicação é um problema de saúde pública no Brasil. Porque você vai lá na farmácia e compra analgésico, compra relaxante muscular, anti-inflamatório, né? E vai tomando assim, sem uma ordem específica, sem uma orientação do profissional da saúde. E infelizmente, 20 mil pessoas, cerca de 20 mil pessoas no Brasil, perdem suas vidas pela automedicação. Por isso que a gente fala para você, se você não conhece o creme MD, conheça. Um produto com preço extremamente popular, uma pena que a gente pode falar o preço aqui verdade, no rádio, né? Verdade. Mas ó, a gente garantimos aí, é um preço menor para você, porque fala praticamente direto com o fabricante. E além do mais também, né, Milton? Ouvinte do nosso programa paga mais barato também. Com certeza. E ó, quem já usou, fala aqui no nosso programa de rádio, ó. Outro dia meu pai estava ouvindo o rádio e aí sempre passa a propaganda desse creme MD, né? Aí ele começou a ouvir o depoimento das pessoas, a experiência que as pessoas tiveram usando este creme, né? A maioria teve um resultado muito bom. Aí meu pai resolveu testar. Aí ele anotou o telefone e pediu para eu ligar, né? Porque ele é idoso, né? Tem 76 anos. E aí eu liguei. Liguei, fui bem atendida. Mesmo assim, fiquei meio descrente, né? Não estava muito colocando fé, não. Aí fizemos o pedido. Chegou rapidinho na minha casa. Aí meu pai começou a usar. Aí meu pai comprou para ele e para minha mãe. Meu pai começou a usar primeiro e sempre tendo bom resultado, falando que estava se sentindo bem usando e tudo, né? Minha mãe meio sem acreditar. E ele falava para minha mãe: usa para você ver, eu já estou me sentindo bem, quando eu passo eu consigo caminhar melhor, né? Contando para ali, ela sem acreditar. Então, na primeira semana que usa, assim, no começo, você não vê muito resultado mesmo, não. É com o tempo de uso. Quando se passaram mais ou menos uns 15, 20 dias, ela já começou a sentir o efeito já da medicação. E eles continuaram usando. Aí, hoje, nossa, uma maravilha. Ajudou muito eles, porque os dois têm problemas crônicos, né? Meu pai tem hérnia de disco, várias hérnias de disco, que não tem mais como operar por conta da idade. Minha mãe tem uma prótese no joelho e tendinite no outro, então ela caminha com muita dificuldade. E assim, depois que ela começou a usar, ela caminha bem, consegue dormir à noite, um creme muito bom. Já solicitei um novo pedido, né, e vamos continuar usando sim, tá fazendo um bom efeito, eles estão gostando muito. É isso! Promoção, meu amigo Abner, para quem tá ouvindo a gente agora aqui no rádio, para quem vai adquirir o poderoso creme MD, Abner. Olha, Milton Bardelli, além de ser um preço baixo, hoje, meu amigo, minha amiga, você vai estar adquirindo um produto de excelente qualidade. Você falando que é ouvinte do nosso programa, adquirindo aí 3 creme MD, sabe o que vai acontecer, Milton? vai ter descontão especial. Show! E direito a um presente também. Claro, opa! Ah, você o presente? Você pode escolher. Ou mais um creme MD para suas dores. Sim. Ou um massageador elétrico. Que legal! Que faz sucesso também, porque além de o creme MD estar para ajudar esse alívio dessa tensão muscular, não, nada melhor do que você passar o creme MD e depois fazer uma massagem com esse massageador elétrico, na onde está essa tensão muscular aí. E ó, vai potencializar ainda mais o efeito analgésico e anti-inflamatório contido nas ervas medicinais do poderoso creme MD. Então vamos fazer o seguinte: pega o seu telefone, entre em contato com a nossa central. Mais uma dica especial, hein? Não esqueça de falar que é ouvinte do nosso programa. Boa! Central São Paulo, 0 operadora 11 3935 0904. 11 3935 0904. Para de sofrer, para de reclamar e conheça o poderoso creme MD. Milton Bardelli apresentando A Viola e a História. Que a gente briga, ela diz que vai embora. Aquela mala me assusta, pronta do lado de fora. Quando a gente quebra o pau, sempre fim que ela sai. Fico doido de saudade, aí eu bebo pra carai. Aí eu bebo, bebo pra carai. Bebo pra carai, bebo pra carai. Aí eu bebo, bebo pra carai. De repente ela volta toda cheia de alegria. Nem parece que a gente brigou naquele dia. Eu boto a mala pra dentro e pra cama a gente vai. E depois de tanto love, aí eu bebo pra caralho. Aí eu bebo, bebo pra caralho. Bebo pra caralho. Bebo pra carai, aí, eu bebo, bebo pra carai, bebo pra carai, bebo pra carai. Depois de uma semana em casa, quero um trenzinho diferente. Uma coisa mais novinha, dessas que anima a gente. Toda vez que eu dou uma volta, quando eu chego a casa cai. Outra vez aquela mala, aí eu bebo pra carai, aí eu bebo, aí eu bebo. Bebo pra carai, bebo pra carai, bebo pra carai, aí eu bebo, aí eu bebo. Bebo pra carai, bebo pra carai, bebo pra carai. Essa mulher que eu bebo pra caralho. Depois de uma semana em casa, quero um trenzinho diferente. Uma coisa mais novinha, dessas que anima a gente. Toda vez que eu dou uma volta, quando eu chego a casa cai. Outra vez aquela mala, aí eu bebo pra caralho. Aí eu bebo, bebo pra caralho. Bebo pra caralho, bebo pra caralho. Aí eu bebo, bebo pra caralho. Bebo pra caralho, bebo pra caralho. Aí eu bebo, bebo pra caralho. Bebo pra caralho, bebo pra caralho. Aí eu bebo, bebo pra caralho. A Viola História, no especial GNG, não é? A nossa manhã de sexta-feira animada. Eita lasqueira! Tchau, mandar mais alô, mais abraço pra você que tá com a gente aqui, curtindo especial Genigino. A Elisângela com o Paicido lá em Porto Ferreira. Um bom dia pra todos aí, meus amigos em Porto Ferreira. Lucas Basílio tá com a gente. Fala comigo, Lucas Basílio. Com o Bardelli aqui, estamos na Fazenda Santa Cruz aqui, só na desgota de buscar. Ô Lucas, tá um pouco ruim o seu áudio, mas ele que tá lá na Fazenda Santa Cruz, em Mococa, curtindo a nossa Viola História, mandando alô pro Messias, o Gustavo, o Aguiar, o Romildo, o Marcelo, o Márcio, o Aguinaldo, desejando uma sexta abençoada para todos nós. Muito obrigado, meus amigos. Um abração para vocês aí, um bom trabalho. Martinha Figueiredo tá mandando um abraço para a irmã Marisa Figueiredo, aqui de São Paulo, que tá aniversariando hoje e desejando um abençoado final de semana para todos nós. Parabéns para Marisa, Martinha. Beijo para você, para sua família e para todos aí curtindo Viola História. Alô, Lucília Alves. Alô, Kelly, Carla, Paola. Alô, pessoal curtindo em São Benedito das Areias. Uma grande sexta-feira para todos. Minha amiga Edna Regina na Moca, também com a gente curtindo Viola História. Curtindo aí a nossa programação no especial do Genigeno. Uma sexta abençoada para todos nós, minha amiga. Beijo para você, minha amiga Edna Regina. A Natália, bom dia, Milton. Ótimo final de semana. Gostaria de ouvir a música Galera do Chapéu. Toquei, né? Toquei agora há pouco a Galera do Chapéu. É a Natália de Guarulhos. Alô, Natália. Beijo pra você, beijo pra família, beijo pra todo mundo aí em Guarulhos. E um bom final de semana, minha amiga Dirce Lucas Bindilarte. Eita, Dirce! Tá lá na ABC Paulista, mandando aquele bom final de semana pra todos nós. Um bom dia pra todos, Dirce. Uma ótima sexta-feira, bom final de semana. Tem áudio na Viola História, tem áudio na Viola, tem áudio na Viola História. Bom dia, meu querido. Bom dia. Já fiz um cafezinho, já dei café. Eita, nóis. Com pão pro papagaio, molhado no café, né? O pão. Boa. Ele ama. Tá aqui conversando, meu. Tô aqui na escuta. Que legal. Gosto muito do Genigeno também, essas músicas. Sertaneja, raiz, né, meu? Certo. E acho que tem uma música dele, acho que é dele, viu? Tem o nome de Pitoco. É muito boa. É do Teodoro Sampaio. Essa música, meu. Toca aí. Beijo pra Nana Zete. Eita, lasqueira, dona Mercedes. Beijo. Beijo, Nana Zete. Beijo, Marlene. Bom final de semana, minha amiga. Beijo pra todo mundo aí, curtindo Itaquá. Uma ótima sexta-feira. Obrigado pela audiência. Na Viola História. Tem áudio na Viola. Tem áudio na Viola. Bom dia, Milton Bardelli. Bom dia. Alessimar de Guarulhos. Fala, ô, Milton, amiga. Será que dá pra tocar? É muito divertida. É Modenzo. É muito boa essa música, viu? Boa. Beijo. Beijo pra você também, minha amiga. Beijo pra todos aí curtindo o Genigeno, viu? Uma ótima sexta-feira, um abençoado final de semana. Olha ela aqui, ó. Tava viajando, mas tá com a gente de novo. Tá curtindo Viola? Fala comigo, dona Mercedes. As águas de São Francisco estavam por cima da ponte. Eita, lasqueira. Olha eu aqui. Chegou. Ficou livre de mim uns dias, né, meu? Não. Mas é, dona voltei, Mercedes. Meu filho, voltei. Não com é. Tudo. Eita, uma ótima sexta-feira pra você, pro Arthur Michel, pra todos os ouvintes, meu irmão. Que Deus abençoe e proteja. Amém. Milton, que dias maravilhosos. Que legal, agradecimento, né? Agradecimento, agradecimento, agradecimento. Beijo, fica beijo, com Deus, beijo, vida. Beijo, dona Mercedes. Como é bom viajar, né? Como é bom passear, como é bom curtir a vida, né, dona Mercedes? E a senhora faz muito bem, a senhora sempre tá viajando pra lá e pra cá, passeando, né? Fazendo aqueles bate e volta, isso que é gostoso, tem que curtir a vida mesmo, dona Mercedes. Beijo pra senhora, meu amigo Márcio das Verduras, tá lá na horta. Aqui, ó, mandou até foto pra gente. Ei, coisa linda que é a natureza, né, Marcelo? Abração, meu amigo, abraço pra toda a galera aí, curtindo a nossa Viola História, curtindo aqui o especial do Genigeno. Eu sigo contando a história do Genigeno pra vocês, porque em 2016, após mais de 45 anos juntos, o Geraldo, o Geno, se afastou dos palcos. O Gino, no entanto, decidiu continuar a carreira e encontrou um novo parceiro, o Mauro Gonçalves Pereira, que assumiu o nome de Geno. Em 2019, o primeiro Geno voltou a se apresentar ao lado do Gino, mas a parceria durou pouco e terminou de forma turbulenta. O Geno original revelou em uma entrevista ter se sentido humilhado, e aí os dois tiveram divergências sobre o uso da marca da dupla. Modeuso! Por causa de uma testagem tão besta, umas bobagens tão boba, você me largou e eu me deixou eu na solidão, sofrendo tão só quando você se escabedeu. O Deus vai com a terra te comer. Ou te vindo embora e pedir pra Modeso. Modeus e comunga esta mulher que não mais me quer, mata ela pra eu. Modeus e comunga esta mulher que não mais me quer, mata ela pra eu. Crucifica, meu Jesus. Oh, Modeus, mande logo aí de ripa um caminhão de ripa na cacunda dela. Tomara que ela pegue dengue, fique bem perrengue, que quebra assim ela. Oh, meu Deus, mande logo esse castigo, ela brigou comigo e não mais me quer eu. Tomara que a negócia dela encha de pareba pra não dar pra outros homens, o cantão que era meu. Meu Deus, ela acabou comigo, mas eu tô com raiva de absurdo. Por causa de uma testagem tão besta, umas bobagens tão bobas, você me largou e eu. Me deixou eu na solidão, sofrendo tão só quando você se escafedeu. Os vai com a terra de comer, ou te vindo embora e pedi pra Modeso. Modeuse comunga esta mulher que não mais me quer, mata ela pra eu. Modeuse comunga esta mulher que não mais me quer, mata ela pra eu. Oh, Modeuse, mande logo aí de ripa um caminhão de ripa na cacunda dela. Tomara que ela pegue dengue, fique bem perrengue, que quebra assim ela. Oh, Modeso, mande logo esse castigo, ela brigou comigo e não mais me quer eu. Tomara que a negócia dela encha de pareba pra não dar pra outros homens, o cantante era meu. Mulher magoada, fé das unhas, suas excomungada. A Viola e a História. Oferecimento Creme MD. Bem, senhoras e senhores, muito obrigado a todos que estão aí na audiência do nosso programa e a gente continua prestando serviço no rádio em nome do nosso Creme MD+, que a gente dá esse enfoque principal para essa situação de incômodo, de desconforto, de tensão muscular, onde você vai adquirir o MD e fazer massagens com o nosso produto no local onde aí você tem essa tensão, mas o MD, a gente chama ele de poderoso, por causa dessa fórmula que o Abner já falou pra gente aqui no programa e que a gente também usa para várias outras situações o nosso poderoso Creme MD+, né, Abner? Sim, Milton, por quê? Pela diversidade de componentes existentes na sua poderosa fórmula, nós conseguimos aí levar outros benefícios para as pessoas que a utilizam. Certo. Como aquele problema de má circulação, inchaço, formigamento, até mesmo, meu amigo, minha amiga, para aquela rachadura nos pés, micose nas unhas, né? Que aquelas unhas que ficam grossas, você passa todo dia o creme MD ali nas unhas, você vai ver que aquela micose vai desaparecendo, daqui a pouco a unha está novinha de novo. Outras pessoas também já utilizaram e alcançaram um benefício surpreendente para também frieiras, né? Que incomoda bastante. Tem espinhas. Sim. Pode passar o creme MD aí na sua espinha também. Sofreu alguma queimadura ali? Na hora, já vai lá, passa o creme MD, que além de não deixar aquela marca, né? Sim. Não fica aquela ardência da queimadura que fica ali, parece que fica cozinhando a pele. É verdade. Mas o creme MD está aí para te ajudar. Às vezes está com aquela garganta meia inflamada, meia raspando, alguma tosse ali, aquela crise alérgica, né? Que muitas das vezes dá muita tosse. Passa um pouco ali de creme, fazendo massagem ali em movimentos circulares na região do peito, da garganta. Você vai ver que vai ser ótimo para você. Então, meu amigo, minha amiga, além dessa situação de dores, de tensão muscular, você consegue esses benefícios todos. E é por isso que a gente sempre fala, quem conhece o poderoso creme MD não deixa faltar em casa. Não deixa faltar em casa. Presta atenção. Eu sou a Regina Sunsim, daqui da cidade de Pirajuí. Já é a segunda vez que eu compro o creme MD. Comprei para tirar as dores das minhas costas. Fiz o tratamento de 3 meses e fiquei muito boa. Desta vez eu comprei de novo e estou usando na minha cachorra, chama Jade. Ela está com leishmaniose e saiu um monte de ferida no rosto dela. E eu comecei a usar o creme MD no rosto dela, nas pernas, e ela sarou. O creme MD funcionou também na minha cachorra. Estou muito feliz e eu aprovo esse creme. Pode comprar, que é válido. Ouviram? É isso. É qualidade de vida, é arnica, é o mentruz, é o própolis, é o barbatimão, é a centelha asiática, é o óleo de melaleuca. São esses cerca de 20 componentes naturais que vão atuar junto diretamente aí do foco do problema. É qualidade de vida de uma forma natural. É o poderoso creme MD, um dos produtos naturais mais baratos anunciados no rádio do Brasil. E quem ouve a rádio, quem ouve o nosso programa agora, tem essa promoção. Adquirindo 3 creme MD, você vai ganhar um descontão super especial. O que era barato vai ficar mais barato ainda para você. E além disso, tem direito de presentão e você pode escolher o seu presente aqui na Central do Creme MD. Ou o quarto creme MD totalmente gratuito, ou um massageador elétrico que faz o maior sucesso. É muito bom. Você vai poder potencializar ainda mais o efeito analgésico, anti-inflamatório do creme MD sobre o local da dor que você está sentindo, do incômodo, da tensão muscular, e vai te auxiliar aí no combate nessas situações que muitas das vezes a gente quer, ó, o quanto mais rápido possível, melhor, né? Verdade. E o creme MD, junto, em conjunto com esse massageador que vai de presente para você, vai fazer um enorme benefício para você e para sua família. E a gente sempre costuma falar, não é aqueles massageadorzinhos que parece carrinho, que você dá para as crianças brincar, não. É massageador elétrico que vai te auxiliar muito no dia a dia. Então vamos fazer o seguinte, ó, preço baixo, ganha presente, nós vamos facilitar o pagamento para você, entregamos em qualquer lugar do Brasil, não tem mais motivo para continuar sofrendo com essas situações adversas sem conhecer o poderoso creme MD+. Então vamos fazer o seguinte, pega o telefone e entra em contato agora, não deixa para depois não, senão a gente esquece, ó. Pega agora o telefone e entra em contato conosco. Central São Paulo, 0 operadora 11 3935 0904. 11 3935 0904. Liga ou manda mensagem via WhatsApp, mas não deixe de fazer contato com a central do poderoso creme MD. A viola e a história. Rebojo de água suja é lugar de peixe juntar. Eu armo um anzol de galha pra pegar uma rua. Meu rancho fica na beira de cá, escuto bater. Daqui da porta do rancho eu vejo a gaia tremer. Pescador que é pescador, pisa mansinho no barranco. Chega devagar na serva pra evitar o espanto. Tira a branca da capanga, toma um gole pra esperar. Linha balançou, não mexe, deixa o bicho mamar. A linha tem que ser grossa, raiz que é minhoco sul. O braço tem que ser forte pra embolar o bambu. Anzol bem encastuado, chumbada que faz de fungo. Dá 20 braças de linha que o bicho pega no fundo. Não gosto de samburá, eu só uso enfieira de mira. Deixa um metro dentro d'água que assim o peixe respira. Pra espantar pernilongo, acendo um pito de palha. Fico namorando a lua enquanto a isca trabalha. O rio bom é o que a gente não sabe, o peixe que tem. Bota a isca e manda longe só pra ver o que é que vem. Pescaria é paciência, não pegar é natural. Beliscou, mas não piscou, é o pescador que pesca mal. Pescaria, mais uma, Gine Geno. Eita lasqueira. Deixa eu mandar um alôzão aqui pra amiga Cláudia Santana de Diadema. Alô, Cláudia Santana, bom dia, boa sexta-feira. O Renato Praiano mandando alô também pro amigo Gian Serralheiro. Estão curtindo lá em São Simão. Ótimo dia pra todos aí, amigo. Alô, meu amigo Claudião no Jaraguá. Tá lá no seu táxi e sempre levando o poderoso creme MD. Manda até foto aqui pra gente. Grande Claudião, abração, meu amigo. Bom trabalho, boa sexta-feira. Tem áudio na viola. Fala, Milton. Olá. Bom dia, tudo bem? Dia. Natan daqui de Casablanca, chique. Chique, sextou, meu parceiro. Milton. É nóis. E tem tempo refrescou, tá bom pra ir pescar. Ô, coisa boa, eu já ouvi um pescador. É, bom, bom demais o Gine Geno, se você puder tocar. É. Aí nós enverga, mas não quebra. Boa. Essa moda aí é de arrancar pica-pau do oco. É isso. Um abraço, fica com Deus. Valeu. Sextou. Valeu, Natan. Abração. Bom final de semana, meu amigo. Alô, Cida. Bom dia. Bom dia pra você, pra família, pra Laurinha, pra todos aí no Ipiranga, minha amiga. Tem mais áudio na viola. Tem mais áudio na viola história. Bora lá. Bom dia, meu amigo da RDL. Como é bom que dia. Você tá essa sexta-feira aí, tá bem? Bem. Aqui choveu na madrugada aqui em São José do Pardo. Hoje tá nublado. É, né? Querendo cara de chuva. Uhum. Mandar um abraço lá pro Quirói Sapateiro lá também na loja dele lá. Certo. E pra vocês aí da rádio aí, falou, meu, como é que tá o tempo aí em São Paulo aí? Tá igual aí. É, um abração pra vocês, fica com Deus aí. Valeu, meu amigo, valeu, valeu, Luiz Humberto, um abração, meu amigo. Boa sexta-feira pra você, obrigado pela audiência. A Fran Raminelli tá lá em Santo André. Alô, Fran, beijo pra todo mundo aí em Santo André, curtindo a nossa viola história. Minha amiga Clarice Nunes, um beijo pra você, Clarice. Ótima sexta, bom final de semana pra todos aí em Mariporã e pra sua linda família. Alô, amigo Denis, também com a gente. Alô, seu Joaquim. Meu amigo Antônio José também tá curtindo viola história. O Vander Lúcio com a família e com os amigos em Pirassununga. Pessoal de Santa Rosa de Viterbo, todo mundo curtindo viola história. Muito obrigado pela audiência. Alô, amigo Adonias, em Poço de Caldas, bom dia. Fala, Danilo, fala comigo, Danilo. Bom dia, Milton Barzelli. Bom aqui dia. É o Danilo Azulejista de São João da Boa Vista. Boa. Uma abençoada sexta-feira para todos nós. Amém. Chuva abençoada, né? Tá até friozinho aqui em São João, fala a verdade. Sim. Vamos que vamos, acabar a semana com a graça de Deus. Bora. Minigeno. Aí é pra arrebentar mesmo, né? Não é? Mais tarde, 4 horas da tarde, chiclete, chiclete, latinho, né? Mas devagar, de leve, só de uma meia dúzia só hoje. Só tá bom. E aquela carninha gostosa. Eita lasqueira. Alô, abençoado sexta-feira pra todos nós. Valeu, meu abraço, amigo. Abraço, tudo é. Alô. Bom, alô, bom, Nicola. Bom final de semana. Bom final de semana pra todos aí. Obrigado pela audiência com a nossa Viola História. Deixa eu também mandar um alô aqui pra Patrícia. A Patrícia que mandou uma mensagem pra gente falando que ela tem fibromialgia e que ela busca sempre produtos que ajudem a aliviar as dores musculares. E a sensação de conforto que o creme MD me trouxe, Milton, e por ser natural, eu me sinto muito mais segura para usar diariamente nos pontos de maior dor. É isso. Isso é o poderoso MD, né, Patrícia? Ela que tem fibromialgia, felizmente é uma enfermidade que vai causando dores aí de uma forma constante, e o MD tá aí para ajudar, para auxiliar. Ele não vai curar a fibromialgia, ela sabe disso. O importante é que o creme MD vai amenizar essas dores ocasionadas pela fibromialgia. E é por isso que ela usa. E o legal é que ela mesmo fala que por ser uma pomada, não ser um remédio, ela pode usar diariamente sem maior problema, com mais segurança. E quem ouve a Viola História, quando entra em contato com a nossa central, falando que é ouvinte do nosso programa, sempre tem mais vantagem. É importante você falar que você ouve o nosso programa porque você tem um preço diferenciado. A gente está aqui, ó, apresentando o programa direto do estúdio do Creme MD, de dentro da central, daqui eu vejo as meninas atendendo você. Pode ligar uma da Zap, 0 operadora 11 39 35 3361-0904. Boa sorte pra você. É reta final da história de Gino e Gino, porque apesar das polêmicas, a dupla seguiu em atividade com a formação mais recente, que conta com um novo Gino. O Gino, natural da cidade de Tapecerica, lá em Minas, e residente de Divinópolis, mantém a tradição do nome que se tornou sinônimo de música sertaneja animada e contagiante. Mas enverga, mas não quebra, mas chacoalha e não derrama, mas balança, mas não cai, mas é bravo e bom de cama, e vovô mas não tem nada, só a cara de coitado, mas que finge de leitão, pra poder mamar deitado. Osso duro de ruê, somos nós aqui do mato, tomando cachaça pura, comendo ovo de pato, capinando a nossa roça, montando boi na invernada. Nós não tem dor de cabeça, não se incomoda com nada. Nós enverga, mas não quebra, nós chacoalha e não derrama, nós balança, mas não cai, nós é bravo e bom de cama. Que bobo nós não tem nada, só a cara de coitado, nós se finge de leitão, pra poder mamar deitado. Noite nós vai pra festa e aí fia no balão. Mulher bonita e gostosa, nós ganha de montão. Onde tem moda de viola e catira, nós tá no meio. Nós não liga pra dinheiro, nós já tá com saco cheio. Nós enverga, mas não quebra, nós chacoalha e não derrama, nós balança, mas não cai, nós é bravo e bom de cama. E bobo nós não tem nada, só a cara de coitado, mas se finge de leitão, pra poder mamar deitado. Nós enverga, nós quebra meu, nunca. De noite nós vai pra festa, e arrepia no bailão. Mulher bonita e gostosa, mas ganha de montão. Onde tem moda de viola e catira, nós tá no meio. Mas não liga pra dinheiro, nós já tá com saco cheio. Nós enverga, mas não quebra, nós chacoalha e não derrama, nós balança, mas não cai, nós é bravo e bom de cama. Que bobo nós não tem nada, só a cara de coitado, mas se finge de leitão, pra poder mamar deitado. Nós enverga, mas não quebra, nós chacoalha e não derrama, nós balança, mas não cai, nós é bravo e bom de cama. Que bobo nós não tem nada, só a cara de coitado, mas se finge de leitão, pra poder mamar deitado. Mas se finge de leitão, pra poder mamar deitado. Milton Bardelli apresentando A Viola e a História. Geralda, eu moro na Vila Ema, né? Eu quero agradecer a Deus por esse creme, que graças a Deus tá bem curada a minha perna, sabe? Graças a Deus. Muito obrigado pela sua participação aqui no rádio, aqui no nosso programa. Isso é a qualidade de vida de uma forma natural. Creme MD, lembrando, não é remédio, é um produto natural para você adquirir, fazer essa massagem no local aí onde há esse incômodo, esse desconforto, para você voltar a ter uma qualidade de vida melhor. Uma qualidade de vida que talvez foi perdida ao longo dos anos por causa da sua profissão, ou muito tempo sentado, ou muito tempo em pé, às vezes um trabalho braçal, né? Precisa de um auxílio. E esse auxílio vem através das ervas medicinais do nosso poderoso creme MD. Que, aliás, né, Abner, não há algum tipo de contraindicação, né, Abner? Não, só temos duas recomendações para evitar o uso em mulheres gestantes e em crianças. O restante das pessoas pode utilizar o creme MD normalmente, porque, além de ele ser natural, não prejudica o seu organismo e também não atrapalha nenhum outro tratamento médico que você possa estar realizando. Tudo isso graças ao poder das ervas medicinais que nós conseguimos fazer nessa junção desses componentes, levando esse benefício benefício até você. Então, se você, meu amigo, minha amiga, quer qualidade de vida sem prejudicar o organismo, porque muitas das vezes, Milton, algumas pessoas, hoje em dia principalmente, né, tem pessoas aí que tomam uma cartela de remédios, né, que tem que fazer tratamento por causa disso, por causa daquilo, problema no coração, problemas de diabetes, outra coisa aqui e ali, toma diversos remédios que já prejudica o nosso organismo. Com certeza. Então, o que que acontece? O creme MD quer levar o alívio para você sem prejudicar o seu organismo. Perfeito. E com certeza, meu amigo, minha amiga, as ervas medicinais têm esse efeito. Por quê? Porque no tempo dos nossos pais e avós já davam resultado. E hoje nós conseguimos fazer a junção de todas aquelas ervas que davam resultado em um só produto. E é por isso que o creme MD faz sucesso, Milton. É você voltar a realizar aquelas pequenas atividades do dia a dia que, para quem não sofre com esse desconforto, com esse incômodo, com essa situação chata, né, não faz sem pensar. Né? Como, por exemplo, levantar e pegar uma água ali na cozinha. É um exemplo. Agora, quem sofre com essas situações, subir ou descer uma escada, colocar uma roupa no varal, né, passar uma roupa, fazer uma caminhada, enfim, fazer situações corriqueiras do dia a dia, ela pensa umas duas, três vezes antes de realizar. E o MD está aqui para ajudar justamente a voltar a ter uma vida mais próximo do normal. Pega seu telefone, liga, manda mensagem, porque a promoção é maravilhosa, Abinê. Com certeza, Milton Bardelli. Hoje a promoção sensacional para você, meu amigo, minha amiga, onde você, adquirindo 3 creme MD, vai ganhar o descontão por ser ouvinte do nosso programa e ainda leva o 4º creme MD totalmente gratuito, ou, se você preferir, pode levar um massageador. É, né? Só escolher. É só escolher. Ou o 4º creme MD ou um massageador elétrico. Isso mesmo, você vai fazer a massagem com creme MD e depois, meu amigo, minha amiga, você pega o massageador e começa a massagear aquele local, você vai ver, vai ser um relaxamento e, além do mais, vai ajudar o creme MD atravessar com mais facilidade a barreira da sua pele e chegar no foco do problema. Boa! Vamos fazer o seguinte? Pega o telefone, entra em contato agora. Central São Paulo, 0 operadora 11 3935 0904, 11 39 35 0904. É isso, liga, manda mensagem. Uma boa sorte pra você, é qualidade de vida, é o poderoso creme MD+. E chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa, meu parceiro Abner. Agradecemos aí a companhia de todos os ouvintes, mais uma edição do nosso programa e, ó, grande abraço pra todo mundo. Valeu, Abininho, um grande abraço pra você, abraço pra todo mundo, a gente tá indo embora agradecendo demais a sua audiência. A todos, muito obrigado e... tchau. Está ouvindo Super Rádio AM ZYK 656 em 1150 kHz e FM ZYO 207 em 80,7 MHz. São Paulo tá bombando. São shows, eventos, lazer, feiras de negócios. Já somos o maior destino turístico da América do Sul. E com menos impostos e segurança jurídica, 85 mil empresas trouxeram seus empregos para cá. 820 mil empresas foram abertas nos últimos anos. É a menor taxa de desemprego da história e um dos maiores salários médios do Brasil. Prefeitura de São Paulo. Aqui, o trabalho não para. A Super Rádio comunica, a partir do dia 15 de outubro, a transmissão pelo AM 1150 kHz será interrompida. A partir do dia 15 de outubro, a programação da Super Rádio poderá ser sintonizada pelo FM 80,7 e FM 102,1, também pelo aplicativo e canais digitais. Repetindo,

salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade. Joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha. Do meu destino, Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Lembrando, estamos ao vivo, hoje Dia Internacional da Saúde Mental. E o Pandinha nos trouxe uma informação. Bom dia, boa tarde, boa noite, Pandinha. Qual foi a informação? Você estava vindo para cá, o que aconteceu? Bom dia, boa tarde, boa noite, Padre Mário e todos os ouvintes. Eu estava vindo para cá, para o estúdio, e aí eu vi uma chamada numa emissora que falava a respeito que a saúde mental hoje é maior que o câncer, Padre. E aquilo e aí, ali me chamou a atenção. E o Mário, ele já pesquisou e ele vai dar a informação. Vamos lá, bom dia, dia Padre, bom dia Pandinha, bom dia aos nossos ouvintes queridos no Brasil, além fronteiras, é assim, ó, pesquisa da Forbes, epidemia silenciosa, saúde mental... Ah, desculpa, de onde que é a fonte? Na Forbes. A Forbes, tá, a fonte original. Isso. Então cuidado com a sua fonte, tá, para saber uma fonte que tem sentido, é verdadeira, né? Isso, exatamente. Ok, vamos lá. Epidemia silenciosa, saúde mental ultrapassa câncer e se torna a maior preocupação entre os brasileiros. Ipsos Health Service Report 2025, 52% dos entrevistados apontam a saúde mental como a maior preocupação, um salto expressivo em relação a 2018, quando o índice era 18%. Na sequência aparecem câncer, estresse, seguido de abuso de drogas e obesidade, Padre. Mas a saúde mental é a principal preocupação para 52% dos brasileiros, Padre. 52, não é 51, 52. 52%. Misericórdia, Senhor. Então, eu ouso dizer que é mais, porque eu estava na dedicatória, é impressionante, tá? Ouso dizer, mas graças a Deus nós temos um remédio aqui. Mário, vamos fazer aquilo que, na unção, eu estou com a Bíblia, o Mário está com batismo no Espírito, saúde mental, e o Pandinha com a pílula, ok? Ok. Nós rezamos antes, nenhum de nós sabemos o que Deus quis dar. Antes de começar o programa, o Pandinha ainda nos lembrou, Padre, vamos rezar, que nós estamos conversando coisas sobre o assunto e faltava o pílulas, a fonte... A fonte, a origem, qual é? É a Bíblia. A palavra de Deus. Olha que a palavra, vamos lá, pode dizer, a palavra de Deus. Comigo só agora. Uau, essa aqui eu já sabia. Gente, se eu falasse para vocês, ai de mim se mentir, eu já tinha pensado nessa passagem quando abri. E eu abro a Bíblia e justamente caiu. Repito, essa era a passagem que eu queria buscar, nem precisei, quando eu abri já estava. Que passagem, Padre? Está aqui. Filipenses capítulo 4, versículos de 6 a 9. Repito, eu tinha pensado nela. Quando eu abri, eu falei, nossa. Para mim foi uma confirmação, porque eu tinha pensado nela, para ler hoje. Não se preocupem com nada, de São Paulo. Mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Versículo 7. e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Atenção, versículo 8, então, Senhor, é aqui, essa é a passagem. Atenção, por favor. Receita do dia, pílula 96, padre. Ser cristão não é viver sem aflições e dificuldades. O próprio Jesus nos alertou que teríamos problemas, mas também disse que com ele venceremos. Leia São João 16:33. Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo, há vez de ter aflições. Coragem! Eu venci o mundo! Nossa! Depois eu vou contar para vocês essa... De novo, pode ser três vezes. O pílulas tem que ser três vezes. Bora, segunda. Ser cristão não é viver sem aflições e dificuldades. O próprio Jesus nos alertou que teríamos problemas, mas também disse que com ele venceremos. Leia São João 16:33. Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo, há vez de ter aflições. Coragem! Eu venci o mundo! Olha só como Deus está ligando. Eu li Filipenses, São Paulo, falando a verdadeira paz que Jesus somente pode, que está unido, lhe dá. Olha só a confirmação. Continua, agora para saborear. Ser cristão não é viver sem aflições e dificuldades. O próprio Jesus nos alertou que teríamos problemas, mas também disse que com ele venceremos. Leia São João 16:33. Referi-vos essas coisas para que tenhas a paz em mim. No mundo, há vez de ter aflições. Coragem! Eu venci o mundo! Nossa vida, mas aprender a ser grato pelo que já temos é essencial para a felicidade. Quando nos comparamos com os outros, acabamos nos tornando amargos e sempre mal-humorados. Nunca estamos felizes. Não se compare com os outros. Tribulações teremos. E agora vou de pé. Aí depois peguei uma viagem de 8 horas. Celebrei a missa e ainda falei assim comigo: não, vou fazer uma missa rápida. Acabei 10 horas em ponto. Foi uma missa. Foi. Fala. A força que Deus me deu. Mas eu confesso a vocês, para levantar hoje não foi fácil. Aí já falei, ó, amanhã não vai ter o programa, porque vai ter vamos deixar sábado excepcionalmente, eu preciso descansar. Vai ter um sábado especial, vai ter tudo, mas é tão forte. E repetiu umas 2-3 vezes para mim. Porque o Senhor, mas é na minha cabeça, não, é poder dele mesmo. Coragem. Aí veio a confirmação com o Pandinho agora. Coragem. Não. Dia 10 de outubro, nós somos Dia Internacional da Saúde Mental. Somos filhos amados. Acabamos de ler a pesquisa da Forbes. Tudo na ferida. Mário, eu estou cutucando? Não, tocando para curar, padre. Médico de almas, com meus queridos médicos de mente, médicos de corpos. Lembrando que o dia dos médicos está aí. Dia 18, dia de São Lucas. Aquilo que parecia não tem. Eu comentava com eles, e mais uma vez, na quarta-feira, teve vários casos, mas um deles mexeu muito comigo. Padre, estou 7 horas na fila, li os livros, comentei isso ontem na missa. Eu ia tirar minha vida. E olhei nos olhos dele, não era falso, não. Padre, eu vou escolher a vida. Isso não tem preço. Já voltamos. Eu quero te servir. Analgésicas e anti-inflamatórias que vão agir no local do seu problema. Então, se você está sofrendo aí com aquele desconforto muscular, aquela tensão, né, que muitas das vezes incomoda, e anti-inflamatórios. E é por isso que nós fizemos questão de colocar na fórmula do Creme MD, para levar esse benefício para você de uma forma que não vai prejudicar o seu organismo. Nele, e eu tenho sérios problemas, tanto na coluna como nas mãos. Tomo vários remedicação que acaba detonando com outros órgãos da gente, né? Só que há 3 anos atrás eu tive o herpes zoster, o que é uma dor que me incomodava muito. Ele ainda incomoda, não vou te falar que não, mas está muito amenizado. me deu muito mais condições de vida, muito mais. Eu sou muito, muito, tenho uma gratidão muito grande a Jesus. E 3935-0904. Comprando 3 potões do poderoso creme MD, tem um massageador elétrico. Liga ou manda zap 11-3935-0904. 11-3935-0904. Palmeiras e Juventude. Teríamos problemas, mas também disse que com ele venceremos. Leia São João 16:33. Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo, a vez de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo, mas... Então, olha aí, ó, a palavra de Deus. No mundo, tenhais aflições, mas tá aqui, ó, no batismo eu abri. Ser agradecido é a porta da felicidade. Podemos ter sonhos e o desejo de melhorar a nossa vida, mas aprender a ser grato pelo que temos é essencial para a felicidade. Pandinha, eu sou vitorioso! Pelo sangue de Jesus! O seu nome é poderoso, sua glória.